Assim a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Todos os anos, crianças sofrem com a subnutrição e outras doenças. Auxiliar crianças carentes é uma das fortes ações da Associação Evangelizar é Preciso. Em uma feliz parceria com a Pastoral da Criança, fundada pela doutora Zilda Arnes, está sendo possível mudar a realidade de milhares de crianças através da campanha Abracei. Para fortalecer ainda mais essa ação, a sua ajuda é fundamental. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora 41-8401-0909, dígito 1. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Quero te dar a paz deste sábado. Que a paz do Senhor esteja nessa hora da misericórdia, queridos filhos e filhas. Quero te dar a paz, quero desejar que o teu final de semana seja de harmonia, de união dentro de casa. Filhos queridos, vamos ouvir o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Escute. Meu nome é Tatiana, sou de Varjão de Minas, ouço pela Conexão FM. Padre Reginaldo, há 8 meses foi diagnosticado um câncer no meu útero e comecei meu tratamento em Barretos. O Senhor foi importantíssimo durante esse tempo, pois dia a dia edificava e me fortalecia na fé. Fiz todas as novenas diariamente esses meses e naqueles dias em que eu estava mal por causa da doença ou por alguma reação das medicações, eu me apropriava das orações que o Senhor fazia para outras pessoas. Bebia e passava água benta na minha barriga e naquele momento ou naquele dia eu já recebi o alívio. Mas o milagre aconteceu na novena do dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Eu tive consulta e o médico me disse que eu estava curada. Depois desse dia, fiz mais 4 sessões de quimioterapia por garantia. Repeti a tomografia, mostrei dia 31 de março. E estou de alta. Vou fazer o controle mensal. Eu venci, Padre. Obrigada, minha mãe Nossa Senhora de Lourdes, pela graça recebida. Obrigada, Senhor, pela graça recebida. Amém. Amém. Deus abençoe você. Filhos e filhas, vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Rei da eterna glória, Cristo, palavra de Deus. E nesse sábado, Mateus 6:24-34. Mateus 6:24-34. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará o primeiro e amará o outro, ou aderirá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lindo texto, não é? Forte. Não vos preocupeis, não vos preocupeis com o que vestir, não vos preocupeis com o que comer. Preocupação demais gera angústia, desespero, desnecessário. Deus provê, Deus sempre provê. Deus nunca nos abandona. Deus é nosso socorro, nosso ponto forte, nossa fortaleza, nossa âncora. E Jesus diz de uma forma bastante tranquila: olhai as aves do céu, olhe os passarinhos, olhe as plantas. Ele disse, é verdade, nem Salomão se vestiu como as rosas, como as flores. Você vê como Deus provê? Sempre. Uma mensagem bonita. É, tem que ser Padre Zezinho, né? Muito mais vai fazer os seus filhos. Nosso Deus não se esquece de nós. Nosso Deus não se esquece de nós. Nosso Deus não se esquece de nós. Guarda isso no teu coração como Maria fez. Diga: Deus não esquece de mim. Repita: Deus não esquece de mim. Deus não esquece de mim. Senhor Deus, nesta hora da misericórdia, abençoai a todos aqueles que nos acompanham. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam.